se enlouqueci ou se foi você. Vou fingir que eu esqueci pra não te responder. Ouvi dizer que o nosso fim ficou mal resolvido pra você. Logo pra mim que resolvi pra sobreviver. Mas o seu pensamento continua me atraindo pra você. E o meu pensamento continua te atraindo sem querer. Até quando? Até quando? Até quando? Agora eu sei, enlouqueci junto com você. Fingindo amizade só pra não esquecer. E seu amor te espera, calma, e você? Não para de me observar sem saber porquê. É quando seu pensamento continua me atraindo pra você. E o meu pensamento continua me traindo sem querer. Até quando? Até quando? Até quando? Talvez o universo queira nos falar. Um pedaço de você não possa me largar. E nós dois somos estranhos e é estranho pensar. Estranho até lembrar seu nome sem me culpar. Talvez seu pensamento venha pra curar. A desculpa que você nunca soube me dar. Mas desculpa, não preciso mais, nem tenho mais dor. Você foi meu mais difícil exemplo de amor. Talvez seja melhor que a gente nunca mais se viu. Sua pele na minha pele era certo, era arrepio. A vontade não passava mesmo quando acabou. Nunca foi por isso que a gente terminou. E é por isso que eu lembro. Até quando? Até quando? Até quando? Até quando?